Hotel Kilo, vai chamar o centro Recife em 1251 e alternar 123-25. Para 4 meu pé na chegada com o ajuste no 0 no 6. Para 4 meu pé. cargo 9038, desce para o 050, chegada Mari, ajuste no 016. Azul 32, acende a identificação. A transmissão está intermitente. Transmissão intermitente. Salvador, gol 1995, bom dia, passando 200 para 160. Gol 995, vai descer para o 060, chegada bom firme. Chegada bom, 060, gol 1995. Salvador, bom dia, tá 35 no sete, informação hotel. Bom dia, 35 no 7, então, desça para o 070, chegada, Bonf. 070, mantém no 259. para cargo 9832, passa 8732, para... 9832, desça para 3 mil pés, ajuste 1016. 1804, desça para 2010, gol 1804. Desça para 2000, gol 1804. As ideias estão em céu? Tio. 1804, desça 2000. Cargo 9832, reduza para 210 nós e subvetor, mantenha a presente proa. 210 nós, mantendo a presente proa, está 9832. 995, prossiga para 4000 pés, 1016 o ajuste. 4000 pés, 1016, voo 1997. A 3597 é autorizada ao 050. 050, da 3597. Salvador, gol 1897, informação hotel. Gol 1897, prossiga para o nível 060, chegada Bonf. 060 na Bonf, 897. Correu para 3000 watts, da 9832. 982, desce para 2000 pés, mantendo a presente proa. Para 2000 pés, mantendo a presente proa, e vai a estação no localizer? O limite localizador, 982, mas antes a gente dá o último retorno. E aguardo o último ato da 983. Para o localizador, direita 050. 050 para o localizador, ato 9832. 995, desce para 2010, ajuste no 06, resposta cruzada. Confirmando para 2010, autorizado, Golo 995, só para estabilizado. Livre pouso no zero, vento 080 graus, 02 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, gol no 804. Boa noite, 04, cheque, treino e pouso. Tem baixar de travado, 804. Torre, bom dia, Avisa Cargo 9832. Avisa Cargo 9832, continue a aproximação, será número 2 para pouso e reporte quando baixado e travado. Ficou 1-7, desce para 2010, ajuste no 0 no meia, reposta cruzada no ILS. 2010 no 0 no meia, reportará no ILS, da frente, ficou 1-7. Abson 9832, aguarde a pista livre. Copia. Tan 3171, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pesuluno 0 até Bridge, Pesuluno 6, Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita. Transponder 5544, controle 120.80. O piloto está 3171 no 360 para Guarulhos, está aprovado. A Bezulu 10 após até Bridge, após a Bezulu 6BHZ. Decolada 10, direita na Leda, da Euleda, então vou abrir. 5504, aciona. 1208 o controle. Abre a cargo 9832, livre pouso 10, vento variável 9. Livre pouso, abre 9832. Boa noite 04, Solos 44, táxi via Alfa, Juliette Portão 01. Alfa Juliette para 01, boa noite 04, obrigado. Tá 3171, corrija, transponder 5544 e a frequência do controle 120.80. 120.80, 5544 é o transponder, copiou, tá 3171. Tá 3171, correto, chame pronto. Passarei, tá no 62. Foi 517, aeronave que o precede, é um Boeing 728, a posição de 11 horas, 7 milhas, com centro 160 de ground. Ele também é buzino para mínima de aproximação 3517. Salvador, bom dia, 199, quem está estabilizado na ILS, o Família e Meia para Zura, vai estar travado. Gente, gol 995, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Dando pista livre, gol 995. Cargo 9832, Solos 46, direita, táxi via Alfa, quilo pátio 3. Direita, mantenha sua escuta. Afirmo. Gol 1897, redução para 1909. Fácil, reduz, 97, gol. Gol 995, vento variável 1 nó, livre pouso, pista 190. Torre 18,6, bom pouso. Obrigado. Tá 3517, passando o símbolo, abaixou e travou. Pista 35 no 7, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 1 no 7. Obrigado, 18697, voo. De direita, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Direita, Alfa Juliette, portão 10, voo no 995. Voo no 795. Portão 01. 01, voo no 804. E 5 no 7, livre pouso no 0, vento variável 9. 7, pouso autorizado, pistão no 0, 235 ou no 7. Voador, voa no 897, final 90 embaixo travado. Voa no 897, ciente, continue a aproximação número 2 para pouso.